Eu te busquei, você me achou. Olá pessoal, está no ar o primeiro podcast do Geração Renovada. Eu sou o Renan Duarte. E quem tá aqui comigo? Olá galera, olá todo mundo. Feliz dia que eu tô falando. Vamos falar um pouco da proposta do podcast, né? Primeiro podcast de Geração Renovada, né? De muitas novidades de Geração Renovada já estão presentes. E sem dúvida mesmo virão muitas ainda. A gente quer fazer algo diferente, né? Um podcast diferente. Comentar alguns assuntos que sejam interessantes, relevantes, conversar, trocar uma ideia. E a proposta é a gente não ter uma coisa fixa, um ponto fixo, né? Tipo, falar de um assunto só, tá fechado uma coisa só, mas a gente comentar várias coisas e o que for interessante. É. Como se fosse uma conversa mesmo normal, entre amigos, enfim. Cada podcast é uma nova aventura, né? Então pessoal, como esse vai ser o primeiro, a gente vai mesmo se apresentar o GR para quem não conhece, às vezes você apareceu aí, não sabe quem somos nós, e a gente vai falar um pouco aí sobre Geração Renovada, que está completando 2 anos, né Ken? 2 anos agora. 2 anos. Em setembro, é 2 anos o blog, exatamente. Então, a gente vai falar um pouco da história e das nossas propostas para o futuro, né? Então, antes dele, acho que seria bacana se a gente se apresentasse, né? O que a gente gosta. O que você gosta, Kim? Olha, Renan, boa pergunta. Eu gosto de muitas coisas. Então. Gosto de morango, né? Eu gosto muito de morango. Gosto de sorvete de morango. Agora, um pouco mais sério. Ou não, né? A gente não precisa ser sério. É. O legal é a gente não ser sério. Enfim. Mas gosto muito de internet, cara, sou apaixonado por internet. E desde que eu comecei a usar essa ferramenta, e eu sabia que aquilo ia fazer parte da minha vida de um jeito ou de outro. Até minha carreira profissional, assim, seguiu nesse rumo. E eu gosto muito de livros também, gosto de boa música, gosto de rock and roll. E no blog, no nosso blog, a gente fala sobre isso, sobre música boa, sobre bons livros. A gente coloca algumas reflexões, mas eu sou cristão também, enfim, e a gente acaba falando muito disso, falando muito da nossa fé, falando muito das coisas que a gente acredita também no blog, né, com algumas reflexões, alguns estudos bíblicos, enfim. Que não tem jeito, né, aquilo que a gente acredita acaba saindo pelos poros de tudo que a gente produz, né. Sim, a Bíblia fala que a boca fala que o coração tá cheio, né, é. Então... O cara mais fala assim, pode ter certeza que o coração dele tá cheio disso. E você, Renan? Se apresenta aí pra gente, o que é que você gosta? Eu gosto, como o Kennedy já disse, acho que a internet é uma ferramenta muito bacana. Dá pra você mostrar muita coisa, aquilo que você produz, conhecer muita coisa nova de outras pessoas. Gosto de filmes, muitos filmes, vejo sempre. Gosto de livro. Quadrinhos, cara, eu leio muito, sou muito nerd. E é isso, cara. Então, esse que bom, que maranhado de coisa é a gente, né? A gente tá aqui pra conversar com essa galera aí, visita boa. É isso aí. Massa, muito bom. E como o Kennedy já falou, a proposta do podcast é exatamente essa. É a gente trazer aquilo que a gente curte, aquilo que a gente gosta, e aquilo que as outras pessoas gostam também, a gente quer mostrar. Né? É mais ou menos isso, né, Kennedy? Seria isso? É isso aí. Isso. É isso aí. Papo informal, né? Rodinha de amigos. De vez em quando a gente vai estar convidando pessoas. A gente convidou inclusive alguns amigos para participar dessa primeira edição, só que tendo problemas, eles não puderam vir, né? Não puderam participar com a gente. Mas eu espero que nas próximas edições, nos próximos programas, amigos possam participar com a gente também, porque essa é a ideia, né? Interação, trocar ideia, conversar, bater um papo, mais ou menos isso. Agora em setembro, né, que você tava falando, esse mês, né, tá comemorando 2 anos de GR. Como que foi, assim, cara, no início? O que, que você pensou, assim, ah, vou montar um blog? Cara, no início, eu não pensei fazer um blog do jeito que ele tá hoje, não. Vou te contar como é que é a história. Eu gostava muito de visitar a internet, assim, visitar alguns sites, assim, cristãos e não cristãos, e gostava muito de ler, assim, o que as outras pessoas falavam. E um dos blogs que me influenciou muito foi o blog do Silvio Lacerda, o blog antigo dele. Acho que hoje ele atualiza pouquíssimo, não sei nem se ele ainda atualiza o blog dele. O Silvio Lacerda, que ele é todo megafone. E há muito tempo atrás ele era blogueiro, cara. Ele era. Blogava muito. E eu gostava muito, assim, do blog dele, do blog do Nathan. Ele disse, cara, por que eu não ter meu próprio blog? Resolvi fazer o Geração Renovada. Blogzinho lá no Blogspot e tal, Geração Renovada. Blogspot.com. Acho que dá pra ver ainda, né? Se entrar no Google, acho que eu já achei ele ainda. Sim, ele tá no ar, eu não tirei ele do ar, não. Ainda tá lá e. Enfim, tá morto, né? Só não tá atualizado. Não tem mais atualizações, mas ele ainda tá lá. Geracalrenovada.blogspot.com. E aí, se você for ver os arquivos, você pode ver as coisas que foram postadas, né? Posts pequenos, posts de alguns estudos. Você postava assim, sozinho? Eu postava sozinho. Só eu. Durante muito tempo, né? Eu postei sozinho. Aí depois o site foi crescendo, fui conhecendo outras pessoas, galera assim que, como eu também, mantinham blogs, e a gente começou a trocar ideias, os blogueiros, enfim, conheci outros blogueiros, e foi aumentando, foi gerando uma certa comunidade, assim. E aí depois eu tive uma ideia de montar uma equipe com a galera, assim, porque... Pra gente falar de mais coisas, de um conteúdo mais abrangente. Uma diversidade maior, né? Diversidade maior, e eu sozinho não posso dar conta, não posso falar de tudo, sobre tudo, porque eu não sei de tudo, enfim. E eu resolvi convidar algumas pessoas para participar e blogar comigo, né? E, enfim, a gente foi levando e hoje tá aí. 2 anos, fazendo aniversário com bastante novidades. Basicamente isso. Uma parte importante que a gente não pode esquecer, que primeiro aniversário dele, de 1 ano, a gente fez uma mudança, acho que foi antes dessa mudança de agora, que é a mudança mais radical, assim, que a gente mudou de servidor, saiu do Blogspot para WordPress particular. Uhum. Então a gente contratou nosso próprio servidor, tá, para WordPress, enfim. Aí mudou tudo, mudou a cara do blog, mudou o rumo do conteúdo, assim. Antes era um conteúdo mais reflexivo, conteúdo mais, digamos, de meditação, textos de meditação, e agora tá mais, a gente fala mais sobre arte, sobre música, sobre livros, tá bem, bem legal, bem aberto, porque a proposta mudou também, né? A proposta do blog Geração Renovada, como o nome diz, né, uma geração de pessoas que pensam diferente. E a ideia básica, assim, dessa mudança foi inspirar mentes renovadas. Até que a logo antiga que tá agora é mentes renovadas, vidas transformadas, né? O slogan novo agora é inspirando mentes renovadas, o Inspiration for Life, inspiração para a vida, aquilo que te inspira, aquilo que faz você acordar e dizer, não, hoje eu vou trabalhar para isso, hoje eu vou viver isso. Então, o que te inspira? O que faz você pensar? Quais são os teus valores? O que faz você tomar as decisões, os teus valores centrais? Enfim, uma série de coisas que inspiram a gente a ser melhor, inspira a gente a ser criativo, inspira a gente a sair da nossa zona de conforto. E, assim, na minha visão, assim, eu acho que uma mente renovada é uma mente que sabe trabalhar com diversas culturas, né? Diversos conceitos. Sim, sim. E acho que essa ideia de trazer coisas diferentes e não só ficar no reflexivo, mas também é bacana para quem busca assim, uma mente renovada, uma mente aberta, né? Que não fica preso aos velhos padrões. E acho que trazer diversas culturas, saber, às vezes nem tudo que vem também é bom, saber o que é ruim e o que é bom, né? Exatamente, né? Você falou uma coisa assim, tem um dos pontos que eu foco muito, que eu gosto muito, que é de você ser aberto, né? Ter a mente aberta, aberta a novas ideias, aberta a novas opiniões, novas propostas, porque você nunca vai ser o dono da razão. Você nunca vai saber de tudo, você nunca vai dominar tudo, né? E o, principalmente o povo evangélico tem muito disso, assim, que me incomoda muito. Você ter aquela mente fechada, você ter, sabe, não é aberta a outras opiniões, a outras religiões. Cara, eu curto muito assim, outras religiões, cara. Eu não condeno eles. Eu acho que as outras religiões, a gente tem muita coisa a aprender com eles. A gente tem muita coisa a ensinar também, mas com certeza a gente tem muitas coisas a aprender. Não só com nesse religioso, mas em todos os dias da nossa vida. Se a gente tiver a mente aberta, a gente pode aprender muito mais, né, cara? A gente pode ser muito melhor se a gente se abrir as opiniões, questionar os nossos próprios opiniões, os próprios valores. Eu acho que assim, né? Tudo aquilo que é bom, que a gente pode aprender, que a gente pode absorver e trazer pra gente como crescimento, seja o que for, seja na música, seja nos filmes, no cinema, nos livros, ou na convivência, outras filosofias de vida, aquilo que a gente pode, que vai ser bom, que a gente sabe que condiz com aquilo que a gente crê, com aquilo que a gente deseja como crescimento pessoal, é bacana a gente trazer e refletir e pensar. E é o pensamento crítico, né, cara? Que isso é bom pra mim? Isso vai me trazer crescimento? Acho que isso é uma mente renovada, né? Uma mente nova, né? Uma mente que não fica presa aos velhos conceitos. Isso, exatamente. Inclusive, um dos versículos base, assim, desde o começo de geração, é Romanos 12, 2, né? Transformados pela renovação da nossa mente. Para que você experimentar que seja bom, de Deus. E é isso, né, cara? A gente tem que se transformar cada dia pela renovação da nossa mente. A gente não pode renovar a nossa mente se a gente tiver a nossa mente fechada. As velhas ideias, os velhos conceitos, o que a gente acha que são os princípios, enfim, imutáveis, às vezes são princípios humanos, às vezes são coisas que a gente pode descartar, são coisas que não faz sentido, né? A gente se agarra como se aquilo fosse uma verdade eterna, como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Sabe o que me incomoda, cara? Assim, às vezes eu tô conversando com a pessoa, não sei se isso já aconteceu com você. A gente tá conversando, aí se a gente questiona alguma coisa, a pessoa acha que questionar é uma ameaça à fé. É como se a questão fosse destruir o princípio de fé, entendeu? Da gente. Mas eu acho que não, acho que questionar é como afiar a faca, cara. A gente vai lapidar aquilo que precisa ser lapidado pra ficar mais brilhante, né? Claro, claro. E, assim, cara, se uma ideia, se um princípio, ele não é questionado, cara, ele não é aberto a questionamentos, ele não é aberto, né, a discussão, tem alguma coisa errada. Eu acredito assim, que se você acredita mesmo, se você tem uma fé, se você tem, digamos, um valor, um princípio, sei lá, esse princípio, ele, você tem que estar aberto a outras pessoas discutirem. A veracidade dele vai depender de como as pessoas vão criticar, vão perguntar, vão questionar, e como ele vai sobreviver a esses questionamentos, entendeu? Então, quanto mais ele sobrevive a esses questionamentos, maior é o sinal de que ele é um bom princípio, é uma boa ideia. Não sei se você me entendeu. Entendi. Eu acho que é mais ou menos por aí, cara. Porque às vezes a gente encontra muitas coisas, algumas meias verdades, e às vezes aquilo precisa ser lapidado, aquilo precisa ser ganhar uma, uma força nova, e é através do questionamento, né, que você vai procurar fontes que deem força àquela ideia que você tem, sempre buscando a verdade, né? Doa quem doer. Buscou novas pessoas, foi aí que eu entrei, né? Sim. Entrou eu. Eu sei. Outra galera. Felipe G. Felipe Gilli. Gilli. O Léo, né? Léo. A Carol. E o Hugo. O Hugo entrou também. O Hugo chegou a postar alguns posts, mas problemas ele não continuou postando. Mas tá com a gente também, faz parte da nossa comunidade. Falou sobre se inspirar, né? O que que te inspira? O que que tem te inspirado ultimamente, Ken? O que que você tem lido, tem escutado? É uma boa pergunta, o Renan. Minha inspiração é basicamente assim, de livros, sabe? Quando eu piro assim, ideias, livros, filmes, alguns filmes. Eu não mereço. Eu trabalho com web. Tem revistas que inspiram a gente, assim, referências, os designs. A revista W, uma revista muito boa, assim, de design, de web. E a Computer Arts também é uma revista muito boa. Tá até aqui na minha mesa, Computer Arts. Revistas de design, né, que eu trabalho com isso, que me inspira muito. Gosto muito de ler também Época. A revista Época é uma revista muito boa. Tem matérias realmente interessantes, principalmente a Mente Aberta, que é uma parte da revista, lá no final da revista, que fala sobre cultura, livros, filmes. Geralmente quando eu vou assim no consultório, dentista, essas coisas, porque eu não assino, né, essas revistas, mas eu acho muito bacana e tal. Aí sempre tem aquele monte de revistas, né? Eu sempre começo pelo final, cara. Nunca começo pelo início. Não sei porquê, por que será, né, cara? Sempre começo. Eu já ouvi, eu também, né, não. Eu pego uma revista e vou pelo, assim, essas revistas Época, enfim, quando eu quero ler mesmo, eu pego pelo final. Acho que tem as coisas mais bacanas no final, né? Antes de querer casar, é só namorado, e tudo que eu não te contar, guardo calado. Antes de se conhecer, não sabe nada. Antes de anoitecer, noite estrelada. Então, cara, eu essa semana eu vi um documentário muito bacana que se chama, não sei se você já ouviu falar, Lord Save Us From Your Followers. Senhor, salve-nos dos teus seguidores. Cara, que documentário bacana, cara. Ele faz um diálogo entre os diversos segmentos assim, da sociedade e os cristãos. Aquele velho debate sobre homossexualismo. E o cara faz um diálogo mesmo. O que que as pessoas pensam de nós? O que que... Aí ele faz uma pergunta central. Por que que o evangelho do amor tem dividido a América? Achei muito bacana, cara. Assim, é um documentário inspirador. Acho que a galera pode correr atrás, que vale a pena ver. A gente vai deixar aí o link aí embaixo do trailer e de todas essas coisas que a gente citou aí. O GR vai mudar, né? Vai mudar, sim. As coisas já têm mudado, né? Principalmente o conteúdo, a direção de conteúdo, assim, mais voltada à cultura, artes, inspiração. E vai mudar o layout, né? Tá com anos já com esse layout antigo. E e vamos mudar o layout no Twitter do Renovaldo, arroba Renovaldo. É, já soltei um spoiler do novo layout, quem quiser ver. A logo já mudou, né? A logomarca mudou e vai mudar. Esse novo layout também vai vir uma nova logo. Uma logo já definitivamente nunca teve uma identidade visual, né? O site, o blog, teve uma identidade visual. Agora a gente tem. Né? A gente tem uma logo. Futuramente a gente vai fazer camisetas, né? Pode ter certeza aí, você ouvinte. Pode já ficar na expectativa das camisetas, né? Fazer camisetas. Basicamente essas são as novidades, né, Renan? Layout, esqueci alguma coisa? Layout, né? Conteúdo. Podcast que vai ter também. Esse é o piloto, vamos ver como é que vai ser aceito, vamos ver como é que você vai gostar. Ou não. É importante lembrar que o feedback da galera é importante, né? Você deixa seu comentário, envia e-mail pra gente falando o que você achou de bom, de ruim, sugestões. Pra gente melhorar. Por favor, de e-mail. Interaja com a gente, né? Siga-nos no Twitter também. twitter.com/renovaldo. Pode seguir a gente, seguir ver as novidades, links inspiradores, frases legais. Siga lá com a gente. Pra galera aí, Kennedy. Oi, galera. Quer dizer, tchau, galera. É, tchau, né? A gente vai se despedindo. Até o próximo podcast. A gente conta com o comentário de vocês, sugestões, se você não gostou. É isso aí. Até lá. Tchau.